poste. Fico esperando, mas até quando? E mas ficar imaginando, não vai adiantar nada. E nem fica sentado esperando você chegar. Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Os tops da sofrência. Cabia nessa mala aí também.